controle Salvador, tá, Marco Smart. Boa tarde. Tá, Marco Smart, precisa com Proa Norte. Confirma a região de sobrevoo? Afirmativo. Gente, o Michael Smart. Estabilizado, Cat 3, 677. Chame Torres, Salvador 118, decimal 95. 295, 367. Foi Salvador. Boa tarde, Cat 3, 677, final 5, tá? 376, continua a aproximação, é a ponta do campo. Chuva, Lazio, campo de morada. Gente, informação. Parque autorizado, Índia e Alfa, até o ponto zero. No ponto zero, chame tudo, frequência 11895. O ajuste de ótimo de novembro à noite. Estou no menu do Sabia chegada para 2010. TNH agora 1018. Autorizado final e LS X-Ray. Pistando agora, reporte estabilizado no localizador. 7 dias para 2010, 18, colocar no localizador. Já passou. Portugal 021 Alpha, now altimeter setting 1018, radio speed to 220 knots. 1008, 220, reporte do Lupa Alpha. Juliette para o 10, 1097. Alemanha 355, autorizado Alemanha, Mateus 0. Obrigado, Mateus. FM 176, solo Zuno 1, direita, solo do Zuno S1. Zuno 1, 376. Esquerda, saída Momo, transição Nenim, controle 120.8, transponder 5027. Está correto, chame pronto para fugir da economia. 5 autorizado, decolar pista no 0, vento 200 graus, 189. Zero 21 Alpha, send fire to 2,000 feet, and you clear ILS X-ray final, runway 10, report steps on the localized. Send it on 2,000 feet, send it for the ILS X-ray, runway 10, call V1 to localize, report 0 Alpha. 3,000, ingresso to Juliette.9. Salvador, Oxanel 6355. Oxanel 6355, contato radar, suba via, saída delta no nível 360. Via Dael, nível 360, Oxanel 6355. Localizador Azul 41, Azul 41166, chame a torre Salvador 18, decimal 95. Ah, Jesus, 4166, tá? Não. Quatro, um, meia, meia, porta do Alco Campos, chuva lá, cinco campos, estão olhando. Passar do Alco Campos, 4166. Fuma no vento, 04 está em contato radar, 7,62 milhas, nordeste do Velho de Salvador. Voo pro de Banff para interceptar a chegada a Banff, QNH 1 no 018, reporte no ponto e da descida. 7, decola pista no 0, curva à esquerda, saída da Puca, transição Aracaju, controle 120, décima 8, transição é 5040. Azul 41 no meio, autorizado, 12 pista no 0, 2200 graus, 139. Limpo 11 pista no 0, azul 41 no meio. Responda 5040, o bom 620. Portão 4, chama o pronto para puxar aqui para lá. Chamar ao bom 620. Salvador, boa tarde, pode ser do Zero Tone Alpha, Esteban Sommelier, ILS, Runway 10. Ponte ao 021 Alpha, continue approach, report to runway inside, runway west, and light you in on the field. Copy, deporte do Zero Tone Alpha. Acordo, Marco, controle. Passou condições visual, mantendo 410 ao Mike, Wolf Mike, rotaciona através do parque de Petrosfera. Wolf Mike, deseja ou tem intenção de prosseguir direto para Salvador? Salvador? Mantenha o setor agora de transferência de comunicação Mike desse Mike. Ground S1 Island, leave by right, call ground S1 Decimal 1. At right, ground S1 Decimal 1, and port to go 0 to 1 out, obrigada. Salvador. Alpha to go 021 Alpha with you. Taxi to go 021 Alpha, taxi by Alpha, report before taxi Julie. Taxi by Alpha, report before Julie, at Alpha to go 021 Alpha. O Azul 4166 antes da Julia. 4166 da Azul, taxi Juliette, portão 1. Juliette, portão 4166. Salvador, Eltra 3835, informação ainda, solicita cópia Confins. 235, autorizado, Salvador Confins, 360, avião para Zulu 10, decola Cristiano 0, curva direita, da El, Leda, Mótima, controle 120-8, transponder 5034. Autorizado Confins, 360, para Zulu 10, decola da 10, direita, da El, Leda, Mótima. 208-5034-3835. Pronto, portão 62, está correto. Gente, está 3835. Desça inicialmente para 4.000 pés, Kennedy no 018, o Fênix 04. 4.000 na torre pelo 22704. A gente já tinha final 09. Solo Salvador Gol 620, está no 04, autorização para o pushback acionamento. Aguarde para pushback acionamento no Gol no 620. Guarda 620. Solicito pushback acionamento. Aguarde para pushback acionamento, 3835. Aguarde, seu 3835. Report to go 021 Alpha, proceed Juliet. Report to go 021 Alpha, after the road 320. Taxi via Juliet, stand 11. After the above 320, taxi via Juliet to stand 11, report to go 021 Alpha. Boa noite, 69, acione a identificação, desça via chegada a BOF, desça para o nível 080, QNH 1098. Identificou, BOF, via chegada a BOF, descendo para o 080, nível 0819. 3-1-4, voo autorizado a linha de decolar pista no 0, vento 2-0-0 graus, 1-8 nós. Autorizado, Gol 620. 3235, portão 62, autorizado, Chibeg, acionamento, chame tarde. Autorizado, chama tarde, já fechou. Mantenha a saída, aguarde coordenação. Mantendo, graças. Capão, meu Mike é vigilante. Boa tarde, informação Índia, Barreiras, pronto com a terceira. Visão na rota, o Mike é vigilante. Mike é vigilante, autorizado Barreiras, conforme rota, nível 100. Decola da Una 7, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, código após direto. Aciona 5562, controle 120 decimal 8. Desça para 4.000 pés, altímetro 908. 4.000 pés, contato Delta 3835, está com 158, 3 horas e 10, Guarulhos. Delta 3835, autorizado táxi, via parte 1, índia até o ponto de espera. Ponto de espera, turno 1, 18 decimal 95, ajuste no 018. 08, parte índia, ponto 090, 18,900, está 3835. Informação índia para a compensa. 3628 acima identificação, chegada na área autorizada, dessa via para o nível de voo 050 QNH 1008. Mantenha chegada número 3628. Chana 6314, voe código. Ali mantém pista no zero. Me mantém no zero, tá perdendo atenção. Zero decolado aos 34, controle 120, décima 8. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, voo no 620, cruza 1300, na Puca. Voo no 620, contato radar, suba para o nível de voo 370 e a saída Puca. Eu subi no via para 370, obrigado. Plano 869, desça para 2000 pés, via chegada, QNH 1008, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no zero, chame estabilizado. Para 2000, via chegada, embora estabilizada, desligo 869. Fênix 04, mantenha 4000 pés e foi para a posição pelo. Aproxima pelo, vai 4000, 504, controle 90, décima 1, voo 1097. 1097, que esteja muito correto. No 10, reporte para o pushback e saneamento. Reporte para o voo 1097. Fala Salvador, voo 1169, está no 08, para o pushback. 1169, no portão 8 autorizado, pushback e saneamento, reporte táxi. Reporte para o táxi, 1169. Então 3145, boa tarde, índia confere, estando com aberto. Então 3145, autorizado galeão, via P9857, após Moçu, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Tael, Leda, Irume, Astiana 5057, controle 120, décimo 8. Tá 3045, eu tenho muito correto no 5, reporte para o pushback e saneamento. Chama 6314, voe direto Petrolina, chame Centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. Dentro do 26.45, direto Petrolina, muito obrigado, boa tarde. 3835, decolagem 37, controle 20, décima 8. Ok, controle agora 208, muito obrigado, boa tarde aí, bom serviço. Controle Salvador, boa tarde, Altan 3835, decolou na sua escuta. Altan 3835, contato radar, se botar o nível de voo 360, após 2000, voo direto Leda. Após 2000, direto Leda, ciente, muito obrigado, senhor. Flash ali, mantém Gilete autorizado, leve e colado, estou no 7, retorno 70 graus e 5. São 3090, sendo identificação, chegada mal autorizada. Essa via chegada para nível de voo 070, altímetro no 08. Via para o 070. Só tem treinado a companhia na retaguarda, o voo 097. Frequência 26.85, alterno 95.45. 2085, 2545, uma boa. Boa. Pelo menos, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 018, no voo. Via ponto de espera da BR, foi chamar 189, ajuste 018, para o voo 19, boa. Para interceptar sinal do procedimento de aliança que se revista no zero, curva à esquerda para o 200, o seu limite é CDMAC no 00 de Sindra, desça para 2000 pés sem restrições, Fênix 04. Esquerda 200, descendo para 2000, 304. Patrulha, papai Romeu, Mike Eco Juliette, boa tarde. Mike Eco Juliette, mantenha a proa de decolagem até 2000 pés, após curva à esquerda na saída Momo, suba para o nível de voo no 00, contato radar. Qual o vento para o gol 869? 160 graus e 169. Certo. 0-9. 2-209-3628. Mais um 2-7-1-8, reduz a velocidade de queda para 2-209. 2-209-3-7-9. 3-0-9-0, reduz a velocidade de queda para 2-209. Fênix 04, curva esquerda para o 180, aguarde o último vetor para interceptar. Esquerda 180, aguarde o último vetor. Tem velocidade indicada, Fênix 04? 140 nós. Tem condições de incrementar em 20 nós? Quanto? Em 20 nós, para 160 nós. 160, que matilha. Gente, se possível, mantenha até a próxima interceptação. Gente. Scan 3628, revisa a indicada para 200 nós e após o ITAP desça para 3000 pés. Após o ITAP 3000, 200 nós, 3628. Ficou 10 na frente, com 135 aguardo, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. 1097, autorizado táxi, via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, pouso 118, decimal 95, registro no número 18, morreu. Empate o Índia, até o ponto de espera, com o lado 895, com 1019, 1097. São 3145, correndo do tipo de sala, assim que o bonde da Gold para a retaguarda, inicia a chama táxi. Quando né, pode passar esse bonde da retaguarda, já dou na prova 050. 3628, filha. Gente, vetoração para interceptar sinal do procedimento. Vai manter a proa 0, a curva à direita, a proa 050, né, está para o intercepto. Descida autorizada ainda está 3000 pés. 050, 3000 pés, não está para o intercepto, 3628. Pela série formação 3628, vai seguir o eco 90 da Força Aérea Brasileira, agora prosseguindo pelo setor nordeste do aeródromo. Muito obrigado. Mike Eco Juliette, informa o tráfego de posição de 12 horas, 11 milhas, rumo sul, é um Eco 90, passando 2.500 pés, em descida 2.000. Eu estou fazendo 0.35 agora, 0.32 agora. Gente, apenas para informação de tráfego. Cheque 33, a sua identificação. Azul 2718, reduza para 2009 e desça para o nível de voo 050. 050, já está mantendo 180 e aproximando do ATR à frente. 1169, ali mantém cabeceira 10. Ali mantendo 0, voo 1169. Voo 1869, sol, log 44, libera direita, chame de sol, 121, decimal 1. 1869. Petrino 018 em Salvador, chame quando pronto para descida. Salvador, boa noite, 69, boa tarde, livrou. Boa noite, 69, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporta em Estrela Juliette. Alfa, Estrela Juliette, boa noite, 69. Azul, Alfa em 8 quilos, boa tarde, prossiga. 38, terça para 2010, reporta estabilizado. 2.000, só mais estabilizado, 3.628. Azul 2.7.8, após o TAP, desce para 3.000 pés, Kenia Dauna 0.8. Após o TAP, consegue 3.028, Azul 2.7.8. Redução para 140 nós, a partida presente, Fênix 0.4. Gente. Autorizado no último 0, gol 1.69. 2.09, está descendo no baixo. Estabilizado. Chamarei estabilizado, 3622. São 3190, desce até o nível de voo 050, Kenia Dauna 08. 050, 3190. 04, confirme estabilizado. Estabilizado, estabilizado com a pista, o Fênix 04. Gente, passe marcador externo no momento, completa o final do procedimento, chame torno, frequência 98, decimal 95. Vou para cima. Torre, Fênix 04. Siga, Fênix 04. Passou externo, sinal de correio, baixou para voo. Gente, ajuste altímetro no 018, continue a aproximação, aguardando pista livre. Pode correr, mau vento. Vento, 160 graus, 199. Gente. Mantém. Agora. Ah. 247, chame controle Salvador, 1208. 08, voo 994. 504, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 199, informe pista malhada. 504. Salvador, boa tarde, gol 994, decola 4.300. Bona 169 de contato radar, se dá para o nível de voo 360 após 2000, voo direto Leda. Bona 169, após 2000, Leda, voo. Azul 27118, reduz essa velocidade indicada para 170 nós, vai seguir tráfego anteriormente informado ao Airbus, com 150 nós e graus de speed agora em redução em duna. Gente, isso é redução azul, 279. 4628, confirme estabilizado. Afirmo. Gente, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. 295, 3628. Azul 2718, desça para 2000 pés, altímetro no 08, autorizado a sinal do procedimento Aliotex Rei Pista no 0, chame estabilizado, reduz a velocidade devido ao tráfego anteriormente informado. Sim, reduzindo, chamando estabilizado, Azul 2718. Pé 3090, após o TAP, desça para 3000 pés, que me agarra no 08. Após o TAP, até 3000, Azul 279, tem condição de curvar a esquerda e interceptar na prova 045? Afirma, esquerda 045 e nessa prova intercepta. Afirmativo, reporta estabilizado, Azul 279. Chamada estabilizado, 279. 040, alterna, esquerda, velocidade. Pé 3090, reduza para 2009. Reduzindo 200, na 3190. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0181. 18, 41, alfa, reconstrução, 098, 4193. Solo 50, tá, libere a direita, chame o Solo, Leandro, 2118. 0-4. 2-7-1-8. 2-7-1-8, completa final do procedimento, chame o Solo, frequência 98, decimal 95. 2-9-5, obrigado, uma boa noite. Pouso, pistão no 0 e só um pistão molhada. 10-3-6-2-2, livre pouso no 0. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 2718. Azul 2718, ajuste no 018, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Gente, graça, confirma o vento? Estou no 70 graus, 16 nós. Graça. Estou no 70, boa na prova de etapa, 60 na 0. Autorizado. Estou esperando para 5 mil. Linha de voo 050. Certo. 3090, desce para 2010, quem na 0 na 08, autorizado a sinal do procedimento LSX Rei Pista no 0, chame estabilizado. Passará estabilizado, está 3190, 2000, obrigado, 09. 3190, reduza para 1809. 1809, está 3190. Está autorizado. Mike, autorizado. Mike, Eco Juliette, regra de voo modificada 2952, siga para o nível de voo 105. Sam 3628, solo 52, siga à direita, chama o Sal, Salvador em 121, decimal 1. 21, 3628. 250. Gente. 718, autorizado pouso. Piscina 0, vento 170 graus, 149. 170 com 149, livre pouso, azul 278. Azul Alfa e Yankee Kilo. Autorizado efetuar um pushback da aeronave, aguardando para ingresso no pátio 3, mantendo-se antes do Juliette. Papatango Hotel, Oscar Lima Hotel. Confirme o plano de voo instrumentos, correção, está em retro de voo instrumentos. Gente, para interceptar a chegada Mari, voe para a posição ITAP e chame quando é para 40 milhas afastado de Salvador. E o altímetro em Salvador agora no 098, o Oscar Lima, Oscar Lima Hotel. CLF, visual fascista na 0, 3190. 3190, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, 3190. Acho que é no hotel, confirma destino? Sou em Salvador, 3190 na final da 10, visual com campo. 3190, ajuste na 0, 18, continue a aproximação, aguardando pista livre. 3190. Fênix 04, autorizado o cruzamento de imediato. Tá, cruzamento imediato, Fênix 04. Azul 2718, sala 54, libera a direita, chame sala 1, 21, décima 1. Direita 21, 1, uma boa noite. 1169. Tá, 3190 estabilizado. Cruzou, Fênix 04. Tem, interjeção na frequência livre. Na 097, vento 170 graus, 169, autorizado a decolagem, pista 10. Sim, decolagem, pista 10, boa, 10, na 7. 2718, boa, autorizado o táxi de Alfa, mantém antes do Juliette. Alfa, mantém antes do Juliette, o 2718. Mas o Alfa e a Kikila agilizando, autorizado seguir com o reboque, reporta no passo 3 para o terreno. Salvador, Azul Alfa, que ele está autorizado a seguir direto ao Pátio 3. 159. Ele vem para a zona 0, está 3, zona 90. Zona 097, decolada 56, chama controle Salvador, 1208. Obrigado, 208, até já. Boa noite, boa tarde, com o 097, decolou. Zona 097, contato radar suba para o nível de voo 360, via sair da água. Via sair da água, tá 360, obrigado. Gente, o Azul Alfa e Kilo já autorizado o ingresso no Pátio 3, reporta no terreno. Autorizado a sinal do procedimento de aliança que se rei, pista na zero, sendo estabilizado. Estimativa, após o TAP desce para 2000, chamará estabilizado, autorizado o procedimento de aliança. 0097, voa Elefa. 097, voa Elefa. Fala 58, libera a direita, chama de sala 1, luz da décima 1. Direita 21, hora 73, 190. Tá 3190, boa tarde, autorizado o táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3190. 38 em Salvador. Em pista no 0, vento no 90 graus, no 59. Sempre vou lá jogar o meu, tá 3, boa tarde. Confirma a velocidade indicada, acho que é do motel. Negativo, se tiver condições de incrementar. Enquanto. Sim, se incremente em 2,0 nós. Não mais Eco Juliette, tem serviço radar encerrado, agora 4 milhas noroeste de Salvador. Forma que não há tráfego da reportar conhecido por esse controle no setor. Agora, para serviço de informação de voo e alerta, São Vicente Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Correção, Mike Eco Juliette, frequência no 26.0, alterna no 28.8. Boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde, TAM 3, 145, passa a 1.600 pés nas costas. TAM 3, 145, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2.000, voo Leda. Boa de Juleira, 3.145. Alfa, Juliette, 3190, Juliette, portão 5. Recepção ao curso localizador, visual, chanel 62, 1-0. 62-1-0, completa final, chame torre frequência 98.95. Espera até a volta, 2-9-0. 62-1-0, estabilizou, on visual. Chanel 62-1-0, existe no 0-1-8, informe que está molhado, continua a aproximação, Aguardando a autorização de pouso. Certo, confirma o vento? O vento 180 graus, 14 nós. Certo. Primeira nave. Oscar de Motel, agora está em contato radar 37 milhas, Brasil Salvador. A senhora identificação desça, mantenha 4 mil pés até a passagem sobre a ilha de Taparica. Oscar de Motel. Não. Com 097, chame Centro Recife, frequência 9260, alterno 98, decima 8. 0, alterno 288, gol 097. Pista 0, autorizado pouso, pista 0, vento, 180 graus, 149. Livre pouso, pista 0, chané 62, 0. Certo? 180 graus, 149. É, fica forte. Sempre pouso, né? Fala, livre pouso, 180? Afirmo, autorizado pouso, pista no zero. Salvador, boa tarde, é o Centro 3290, informação Juliet, cruzando 190 investida, é o 150. Centro 3290, senhora identificação, chegada à área autorizada, voo direto Mário, desça para o nível de voo 050, QNH 1098. Descendo ao 050, a senhora deixa a gente voar na proa de Duna, então? Ao número 3, 3290, mantenha o Mário inicialmente. Então tá bom, mantendo o Mário, com o Centro 3290. Com 3145, chame Recife, frequência 95, decima 1, alterno